Deus forte como o Jeová, não há eu ser. Na verdade é o grande rei. Tirou com um braço forte seu povo do Egito, mandando para o inferno Faraó. Deus forte como o Jeová, não há eu ser. Na verdade é o grande rei. Quebrou nossas cadeias, nos deu libertação. Pelo sangue de Jesus, a salvação. Por isso agora vamos louvar. Certamente hoje aqui vai operar. Por isso eu louvo, louvo pra valer. E começo a sentir o seu poder. Deus forte como o Jeová, não há eu ser. Na verdade é o grande rei. Tirou com um braço forte seu povo do Egito, mandando para o inferno o Faraó. Deus forte como o Jeová, não há eu ser. Nossas cadeias, nos deu libertação. Pelo sangue de Jesus, a salvação. Por isso agora,